espinha, coração na mão. Não há outro modo de se estar junto. Foi conversa fora, uma bad. Foi um down. Distância é oásis, caminhos que levam pro sem fim. E sem fim é esse amor que faz a gente assim. Pode ser que assim seja bem melhor.